A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Eu sou o Zé Ferreira, estou aqui na Silo, participando de um momento muito interessante, né, que me deixou muito feliz em estar aqui. E tivemos um momento agora, antes que terminamos, falando de beneficiamento. Tivemos uma interação muito especial, né, com a participação de todo mundo atuando, perguntando, propondo, dando muita atenção. A gente fez uma troca de conhecimento, na verdade, né? Foi um debate muito rico que proporciona uma interação futura dentro do contexto que é do beneficiamento que estava em pauta, né? Beneficiamento de produto que a gente discutiu. É uma das coisas que é a minha prioridade, que trabalho como agricultor agroflorestal. A abertura do encontro foi aquilo que a gente sempre faz, né, com agradecimentos e apresentações da nossa trajetória de trabalho, né, nossa trajetória de vida dentro desse contexto agroecológico, dentro desse contexto de produção agrícola, que é tão importante para esse momento. E a continuidade, falando do beneficiamento, que era o propósito, né, de como se beneficiar um produto, de como conservar, né, para guardar ele, para manter ele em segurança. E a partir daí a gente continuou com as discussões, né, convindo várias perguntas e respostas e interação do público que estava presente. Eu trouxe uma indicação bem apropriada, que é o que eu faço, a indicação de que é como beneficiar os produtos, a forma de conservar, né, que é esterilização dos vidros, que é uma parte higiênica, a colocação dos produtos dentro dos vidros e depois tampar bem fechadinho, e depois levar uma panela com água para cozinhar, né? Ou ferver apenas, dependendo do produto. Se for sucos e doces, é um tempo bem menor, de 20 minutos, mas quando o produto é cru, que tem que cozinhar, é preciso que vá de 45 minutos a uma hora. E essa foi uma das indicações deixadas para o beneficiamento e armazenamento de produtos. A partir daí, a conversa se desenrolou por muitas mais outras coisas, porque surgiu muitas perguntas, né? E é claro, dentro do contexto, a gente sem fugir da pauta, né? Mas surgiu uma diversidade de assuntos relacionados com isso. E a gente se estendeu discutindo e debatendo dentro da questão do beneficiamento. Também falamos de beneficiamentos secos, né? Que seja as farinhas, os pós, que pode ser feito com alguns produtos, como inhame, taioba, banana, etc. Isso também foi bem falado. E assim, uma coisa que partiu do público presente, não estava na pauta, mas houve essa demanda de se falar sobre isso e de como se fazer isso, né? Então, assim, a gente acabou enriquecendo o momento com coisas a mais do que estava na pauta. Isso foi muito interessante para esse debate. Bom, é isso, né? Fui lembrado aqui também de uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que é a farinha da pupunha, que é um produto no qual eu tenho trabalhado bastante. Foi mencionado também, né, o beneficiamento de um fruto, não só da farinha, mas também como fazer o fruto em conserva, né, e as maneiras mais corretas de se consumir ele, né? Caiu também dentro dessa conversa, né, que não estava previsto, para enriquecer o momento. Foi bem interessante. Eu trabalho com produção de alimento, né? Os meus produtos são quem me retorna a minha economia, porque eu faço produção de alimento, e a minha produção de alimento, como eu produzo para consumo. E aí os meus excedentes de produtos são o que é transformado em dinheiro a partir do que eu tenho para vender. Essa é a minha forma de ganhar dinheiro, né? Quando alguém me pergunta o que é que eu faço para ganhar dinheiro, eu respondo que eu não faço nada para ganhar dinheiro, porque o meu dinheiro se dá a partir dos excedentes de produtos que são comercializados. E os produtos que eu produzo no meu sítio são principalmente aqueles que mais eu preciso de consumir, como mandioca, inhame, e milho, feijão, etc. Essa é a minha base principal de produção. E agregado com isso, aí vem outros produtos que não são tão alinhados com a minha produção, é claro, faz parte do contexto de consumo, que são os palmitos e as frutas. De uma forma bem abrangente, várias frutas que fazem parte da minha produção também. Foi um prazer estar aqui, agradeço por todos os momentos, muito obrigado, e aqui eu me despeço com um grande abraço para vocês. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.